Só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter, amor. Linda em meus braços. Eu ando por aí querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Onde você está? Só vejo você. Quantas horas de...